Sideral 9971, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 251, 3325. ILS 1020. 1020, complete LS XV approach and contact Salvador Tower frequency 18.6. Go 1020. Salvador Tower 186, go 1020. Good night. 3226, desce para 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado 2000 pés, reportará localizador TAM 3226. Salvador Tower, go 1020, get it down and lock on final runway 10. 020, I have in sight and final QNH 1012, you're clear to land runway 10. Wind is 090 degrees, 07 knots. Roger, 1012, clear to land runway 10, go 1020. 3226, passando duna, visou a cabeceira no ILS. Autorizado, final ILS, chame agora a Torre Salvador, no 862, 3226, bom pouso. 286, tá, 3226, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, está 3226, 3 milhas de cima, visual com a cabeceira. Hoje está 3226, tráfego avistado no 012, no ajuste, continua a aproximação, informarei pista livre, senhor. Aguardando a pista livre, está 3226. Go on 020 underground at 43, the gate running the next intersection to your right. Then you clear taxi via Alpha Kilo Apron 3. Call me to enter the main apron, go 1020. Go 0-0, turning right, taking Alpha and Kilo Apron 3, we'll call you to get in on main apron, go 1-0-2-0. Utilizando 190 para 150 na margem. 7 no 4, aciona identificação, desça até o 050, chegada à margem. 7-0-0-0 na margem, go 1-0-7-4. Baixado e travado, vai passar sempre 3226. 3226, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 09 nós. Livre pouso, não no 0, tá 3226. Salvador Approach Control, good evening, go 1643. Go 1643, Scott Ident, Central Level 040, bom arrival. Scott Ident is descending to level 40, bom arrival, go 1643. Go 1020, clear to enter main apron, gate 1, sir. Clear to enter main apron, gate 212, go 1020. 3226, nos solo 47, libere pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Kilo Pátio 3, após ingresso a pátio principal, portão 07, então 3226. Ok, Alfa Kilo Pátio 3, pátio principal para a posição 7, 3226. Gol 1020, you are clear to enter Juliet to gate 1, sir. Gate 01. Please can you make it 180 and head to gate 01? Affirmative, sorry, sir. We had understood gate 12, but we are making 180 at the present position, proceeding via Juliet to gate 01. Gol 1020. O 1032-2000, por gentileza, mantém a posição no pátio 3, o aeronave da Gol está efetuando 80 para seguir para o gate 01, senhor. Após a mesma, se dirigir para o 1, eu autorizo o seu ingresso no pátio principal 3226. Ok, 3226, vai manter o pátio 3. O gol pode prosseguir, o 3226. Confirme. Após o gol, pode prosseguir, o 3226. Afirmo, senhor. Após o gol, prossegue portão 7. Prosseguindo para o 7. Salvador é o gol 1606. 1606, acione identificação, chegada a Mali, desça até o nível 050. 050, chegada a Mali. Gol no 7 no 4, desça para 2000 pés, autorizado no final LS, reporte localizador estabilizado. Para 2000 pés, autorizado LS, reportará localizador no 7 no 4. Foi de Salvador, gol 805, Amação Bravo. Controle Salvador, muito boa noite. Web 5837, transfere, cruza 240 para o 1060. Objeto 5837, aciona identificação. Chegada Bonf, desça até o 040. Bonf 040, Web 5837. Boa noite 05, aciona identificação, desça até o nível 060, chegada Mari. Ficou 060, Mari, gol 805. Bridging for level 40, go 1643. And 3,000 feet, altimeter 1012, go 1643. Down 3,000, 1012, go 1643. Reduce speed 1,70 knots, go 1643. Reducing the speed 1,70 knots, go 1643. Maintaining present head, delimited the localized cost. Maintaining present head and the limit is localized cost, go 1643. Salvador, boa noite, 3891, informação é Bravo. 3891, identifique chegada Bonf, desça até o nível 050. 050, Bonf, 3891. 1643, for localized cost and left, head 140. Descend 2000 feet, altimeter 1012, report on localized cost. Left turn 140, descend 2000, altimeter set 1012, will report established on ILS. No 7, no 4, 3 milhas para externo, autorizado final LS, chame agora Torre Salvador em 118, meia dúzia, no 7, no 4. Torre 18, meia dúzia, no 7, no 4, boa noite. Boa noite. 606, desça para 2000 pés, reporte no localizador, está autorizado sinal ILS. 2000, autorizado ILS para reportar gol no 601. Gol no 704. Gol no 704, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 099. Sente livre pouso no 0, gol no 704. Localize course, go 1643. 1643, complete LSX, we approach and contact the Salvador Tower, frequency 18.6. 86, go. Boa noite, 05, desse mantém o nível 050. 050, gol 1805. Salvador Tower, good evening, go 1643, establish normal localizer, you're done unlocking. Good evening, 1643, I have in sight and final QNH 1012, continue approach, I'll report for an evacuated, go 1643. 1012, standing by for landing, go 1643. Aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 060. Chegada nível 060, chegada Mari, tá? Interseção à direita, táxi aprovado, Alfa Kilo, pátio 3, após pátio principal, portão 4, voo no 7 no 4. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, após pátio principal, portão 4, voo no 7 no 4. Autorizador, número 352A. Three, you're clear to land runway 10, with wind is 090 degrees, 09 knots. Clear land, go 1643. Reduza para 2109. 210, nós reduzindo, gol 805. Objeto 5837, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 1012. 3000, 1012, obrigado, 5837. Gol no 805, desce para 4000 pés, altímetro 1012. 4000, 1012, gol 805.